Canal 2 sugere para hoje... Às 14 horas, não perca mais um European Top 20. Mais tarde, fique para assistir à estreia da radionovela Terra de Ninguém, às 19h30. E às 21 horas, recorde os sucessos de ouro e platina. Rede Internacional Target Radios, a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. And I'm crazy, but you like it. Loca, loca, loca. You like the little easy. Loca, loca, loca. Pop Hits. Number 4. Viver e aprendendo a perder. Vivendo e aprendendo a esquecer. Pop Hits. Number 3. Hits. Number 2. You're a rebel of a careless man's careful daughter. You are the best thing that's ever been mine. Bobby Hits. Number 1.